vamos abrir a Bíblia, porque eu não acredito em igreja que não abre a Bíblia. E vocês acreditam ou não? Não, nós não acreditamos que não abre a Bíblia. Vamos abrir capítulo 11 de Mateus. E também não acredito em crente que não abre a Bíblia, viu? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, coisa da tua cabeça. Isso aí não funciona. A palavra é a verdade eterna. E Deus foi tão cuidadoso que mandou escrever, né? Está tudo escrito. Capítulo 11 de Mateus, versículo 2 em diante. Eu vou ler um bom pedaço da Bíblia, irmãos. Diz ali: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, os que perguntaram se era Jesus o Messias, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem as roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que um profeta, muito mais. Este é aquele da quem está escrito: eis aí, eu vos envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Depois, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar ou a denunciar as cidades nas quais ele operara muitíssimos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado milagres, como em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, tu te imaginas elevada até os céus? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma, do que para contigo, Cafarnaum. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero falar hoje à noite, eu já vou dizer logo, e vou reafirmando durante a palavra toda. Quando a gente tem demais, sobrando, a gente desperdiça. Veja, se tem comida demais na nossa casa, Não vai muita coisa boa para o lixo? Vai ou não vai? Falando de nós agora, não vai? Às vezes nossos filhos, de repente, não querem nem comer o pão que compramos ontem à tardinha. Não querem comer o pão dormido. Aí o pai e a mãe correm lá para trás e traz pão novinho. Aquele pão não está estragado. Até dizem entendidos que é melhor comer um pão depois de 3 dias. Você sabia? Que aí o fermento já fez todo o processo dele e não faz mais dentro do teu intestino. Mas esse é assunto para os químicos. Agora, quando temos demais, e aqui vocês perceberam, quando João mandou perguntar, João Batista estava preso. E ele mandou perguntar para Jesus, através de mensageiros seus. Escuta, Jesus, és tu, ou ainda devemos esperar um outro que venha após ti? E aí o Senhor Jesus mandou a resposta, dizendo... Digam ao João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando perfeitamente, até mortos estão sendo ressuscitados. Portanto, sou eu mesmo aquele que estava prometido, o Messias. Cheguei. Como é que se sabia disso? Pelos fatos, as evidências palpáveis. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu sou crente. Então tem que mostrar isso, você sabia? Ah, eu sou filho de Deus, então tem que mostrar. A vida de Deus tem que aparecer na nossa vida. A maneira com que Deus se comportaria, se pudéssemos assim dizer. A maneira que o Senhor falaria. A maneira que o Senhor pensaria. Isso tudo tem que estar dentro de nós. Senão, não somos filhos de Deus. Pois ali estava, o Senhor disse, digam ao João Batista. Milagres estão acontecendo, pessoas estão se convertendo. Se fosse hoje, nós diríamos, bandidos estão se voltando para Deus. Nos dias de Jesus, prostitutas, pessoas de má fama na área financeira, por exemplo, Zaqueu, um falcatrua da pior espécie, se converteu. Então, os fatos, o reino de Deus estava entrando nas pessoas e transformando elas. Digam para o João Batista. E eles foram lá, e claro, falaram ao João Batista, mas assim que os mensageiros de João Batista foram embora, Jesus começou a falar para aqueles que ficaram. E a partir do verso 7 tem essa conversa, olha ali. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista. E o Senhor pergunta, porque multidões, Deus estava se movendo. O poder de Deus estava acontecendo no ministério de João, agora João está preso, e sobretudo no ministério de Jesus. Agora, digam isso para o João, eles estavam indo dizer, e aí o Senhor pergunta aos que permaneceram, o que é que vocês saíram a ver no deserto? João Batista pregava no deserto, João Batista não frequentava salões ou igrejas. Ele era um pregador, se fosse hoje, um pregador de rua. Um pregador de passarela, um pregador de praças. Naqueles dias, um pregador, um homem que se retirou da sociedade e foi pregar lá na beira do Rio Jordão. E o Senhor pergunta, o que que vocês saíram a ver? Um caniço? Um bambu agitado pelo vento? Não. João Batista não era um caniço. Caniço significa... instável, ora lá, ora cá. Você já viu como se movimentam as taquaras, as canas? Depende de onde empurra o vento, elas estão sempre se movendo. João Batista não era um homem assim, não. João Batista era um homem de posições bem definidas e claras. Sabe que custou muito caro para João Batista? Vocês conhecem o final dele, né? O governador Herodes foi a Roma. Os governadores eram todos submissos a Roma naqueles dias. Foi a Roma e roubou a esposa do próprio irmão. O Herodes conquistou a cunhada e trouxe a cunhada para Israel. Quando João Batista viu aquilo, a cunhada se chamava Herodias. Lembra da história? Foi a Roma, roubou a mulher do irmão e veio, tudo numa boa. E o João Batista disse, isto é pecado. Se ele fosse um homem de ajeitar as coisas, se fosse um caniço, o governador está pecando, não vou falar nada. Governador está ali, o governador Herodes está em adultério, não vou falar nada. Ou, até buscando talvez alguma ajuda política, vou me inclinar para o lado dele. Meus irmãos, João Batista não era isso. João Batista não era um homem adaptável ao pecado. Da mesma maneira que nós não podemos ser adaptáveis. O vento sopra para lá, nós vamos. O vento sopra para cá, nós vamos. Não. E o Senhor pergunta, João Batista era um homem assim? A resposta é, não. Que saístes a ver no deserto um homem vestido de roupas finas? A resposta é, não. João Batista vestia roupas rudes, pele de camelo. O Senhor disse, claro, as pessoas lá que estão nos palácios, os assistentes dos reis. Você já viu algum assistente de rei atualmente? Estou falando de rei para não dar outros nomes, tudo bem? Vocês já viram algum assistente de rei ir? Isso aí está errado, chefe. Você já viu isso no rádio ou televisão? Ou todo mundo defende o chefe, mesmo errado? O que nós estamos assistindo em rádio e TV? Tudo bem? Caiu a ficha? Pois João Batista não frequentava palácios, mas nunca se adaptou à imoralidade dos palácios também. Criticou o homem que morava no palácio. Pois aí o Senhor está falando da grande retidão, da grande santidade desse homem chamado João Batista, chega a ponto de dizer, ninguém foi maior que ele dos homens nascidos de mulher. O maior profeta que houve. Mas, no reino de Deus, o menor crente é maior que João Batista. Como assim? Como assim? Vejam, meus irmãos. João Batista encerrou, me acompanhe. João Batista encerrou uma época. Vamos chamar uma era. E ele começou, ele foi o precursor desse novo tempo. Mas ele pouco pôde ver desse novo tempo. Ele ouviu falar dos milagres de Jesus aqui, ó, acabou de ouvir. No reino de Deus, os crentes estavam vendo milagres. Mas mais do que milagres, sabe o que os crentes estavam vendo? Vendo Jesus. João Batista nunca viu a cruz. Ele morreu antes da crucificação. João Batista apenas começou a ver o novo tempo, o reino de Deus chegando em Cristo Jesus. Por isso, que o mais simples crente, o mais simples discípulo que estava acompanhando Jesus, era maior no reino, tinha mais experiência no reino. João Batista era um pregador da santidade. Ele via pecado, ele dizia, isso está errado. Deus vai te punir, Deus condena isso, aquilo, aquilo. João Batista era um pregador trovejante. Ele não economizava palavras para denunciar os erros das pessoas. E tinha moral para isso. Ele pregava a santidade de Deus. Mas o João Batista conheceu pouco do Evangelho. O Evangelho que perdoa, que transforma, que sara, que cura física e espiritualmente. João Batista conheceu pouco. Um grande homem de Deus. Não deu tempo para conhecer mais, porque foi assassinado. O menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista começou um tempo. Ele realmente foi o que preparou o caminho do Senhor. Mas ele pouco viu do que era o caminho do Senhor. Provavelmente você que está aqui, você já viu mais coisas de Deus acontecendo na sua vida, ou na vida de pessoas ao seu redor, do que o próprio João Batista, o menor crente no reino de Deus, que experimentou o Evangelho, experimentou o amor, experimentou a transformação, já viu mais do que João Batista. Vejam como continua. Verso 16. Mas, agora a conversa vai tomar outro rumo. O Senhor vinha trazendo um grande elogio à vida do João Batista. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros, umas crianças gritando para outras: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Não funcionou a brincadeira. Nós então brincamos de chorar, lamentações fúnebres, e vocês não choraram. O que é que o Senhor está querendo dizer? Veio João Batista, pregou de maneira intensa e rigorosa, e as pessoas, na sua grande maioria, deviam dizer: ah, é um maluco lá no deserto. Veio Jesus e pregou o reino de Deus, e as pessoas diziam: ah, é um homem que vai na casa de pecadores. Ele gosta de ir em banquetes. Você sabe que Deus poderia fazer o que quisesse, e tem pessoas que nunca iam se converter. É duro dizer isso, mas é verdade. O que Deus poderia ter feito mais do que dar o filho dele na cruz? Tem algo a mais? Não. E, no entanto, a grande maioria das pessoas continuam indiferentes para Deus. O Senhor está dizendo, como se fossem brincadeiras infantis: vamos brincar de dançar. Então, alguns meninos tocavam flauta e a grande maioria: ah, nós não queremos brincar disso. Indiferentes. Então vamos brincar de chorar, como se estivéssemos no enterro. Lamentações. Nós não gostamos de brincar disso. Esse brinquedo não tem graça. É isso que está aqui. O Senhor está trazendo, através, como se fossem brincadeiras infantis, uma dura crítica àquelas pessoas indiferentes, apáticas. Pareciam estar mortas. Nada toca, nada move a elas. Pessoas inertes, pessoas anestesiadas, pessoas em apatia total, não sentem nada. Eu suspeito que nós também podemos sofrer deste mal. Que a gente vai andando na vida com Deus, congregando, vivendo a fé, e os anos vão passando e, de repente, nós vamos amornando. E alguém na obra de Deus te convida a fazer algo: não, isso aí eu já sei. Ou vamos ler um período intenso a Bíblia: ah, eu já li. Vamos numa vigília: ah, isso aí eu já fui tantas vezes. E, bom, eu podia continuar citando coisas e coisas e coisas. E as pessoas: não, eu não quero brincar disso. Meus irmãos, cuidado, quando a gente começa a ficar assim indiferente, criando em torno de nós, parece uma proteção que não é proteção, porque traz, leva-nos a um isolamento para com o próprio Deus, leva-nos a um isolamento, às vezes com os irmãos, e a gente vai se recolhendo em si mesmo. E aí a gente ganha o convite da parte de Deus, você está recebendo a obra de Deus, está conhecendo Deus, e de repente vai gelando, gelando, gelando, e no final a gente ainda se diz: eu sou cristão, mas eu não quero, entre aspas, brincar de nada para aquilo que sou convidado. Verso 20. Passou então Jesus a trazer uma denúncia severa contra as cidades que ele tinha feito muitíssimos milagres. E aquelas cidades não se arrependeram. Veja agora, você vai dizer: mas não pode. O que está acontecendo aqui é um absurdo. Olha o verso 21. Ai de ti, cidade de Corazim. Você lembra algum milagre que Jesus fez em Corazim? Não, você não lembra. Porque não tem nenhum milagre escrito, feito nessa cidade. Mas ela ficava, era uma vilinha, ficava a 3 quilômetros apenas de Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum. quando saiu lá, expulso de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Jesus fez milagre. Lembra o que o apóstolo João falou? Se fossem escritos todas as obras que o Senhor Jesus fez, faltaria espaço no mundo para juntar, para empilhar tantos livros. Portanto, o que você tem aqui nas Escrituras Sagradas é uma porção mínima, o suficiente para nós entender e viver a respeito do Senhor. Tem mais coisas não ditas do que ditas, ou escritas a respeito de Jesus. Tem mais não escritas. Tem mais, entenderam isso, irmãos? Porque o apóstolo João diz, faltaria espaço no mundo. Portanto, esta cidade que nós estamos falando, que o Senhor está dizendo, ai de ti. Quando a gente fala, ai de ti, parece ser assim uma ameaça, né? Cuidado. Quando a Bíblia diz, ai de ti, não é uma ameaça. É um fato irreversível, destrutivo, que vai acontecer na tua vida. Ai de ti já é uma sentença. É uma desgraça que virá. Portanto, o Senhor está dizendo que virá uma desgraça nesta cidade, que Ele fez muitíssimos milagres. Você percebeu, todas as vezes que eu estou falando, eu estou mudando uma palavra aqui. Volte ao verso 20. Olha aí na sua Bíblia. Passou Jesus a denunciar, essa palavra eu adaptei ela aqui para entender, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. E eu estou dizendo aqui toda hora, muitíssimos milagres. Numerosos e muitíssimos. Tem diferença, não tem? Numerosos, pode ser 10, 20 milagres. Agora, muitíssimos são inumeráveis. E é isso que diz nas Escrituras Sagradas. Muitíssimos, muitíssimos, muitíssimos milagres que Jesus fez nessa cidade. Ai de ti, Betsaida! De onde veio o apóstolo Pedro? De que cidade? Agora vocês estão ligados. Betsaida. De onde veio o apóstolo André? De Betsaida. De onde veio Filipe? De Betsaida. Agora Jesus está condenando as cidades deles. Sim, porque Jesus operou tanto milagre lá, tanta obra grandiosa lá, e a grande parte da população dizia, nós não acreditamos nesse homem. É mais um, talvez um curandeiro que apareceu aí, é mais um dos muitos mestres que estão por aí, ah, é mais um. De novo, aquela apatia, a não entrega, o não crer. É isso que está acontecendo. Mesmo que 3 dos apóstolos vieram de lá, grande parte da população manteve-se fechada para Jesus. Veja, aí o Senhor continua, às vezes assim, não sei se você quando lê a Bíblia, você imagina que Jesus era um cara meio babaca assim. Tudo está bom, paz e amor. Quem aqui da minha idade eu mais lembro a década, final da década de 60, quando era o movimento hippie mundialmente. Era tudo paz e amor, bicho. Lembra disso aí, os mais velhos? Lembra ou não lembro? Pode balançar a cabeça. Era tudo paz e amor. A gente às vezes pensa, ah, Jesus era um cara desse, quer viver bem com todo mundo? Se adapta, olha a cana, olha o caniço agitado pelo vento, se adapta para lá, se adapta para cá. Jesus não se adaptou também. Nesse sentido que estou falando. Porque essas duas cidades estavam condenadas. Por quê? Porque elas não se converteram. O reino de Deus estava ali. O próprio Deus estava ali naquelas cidades. E eles ficaram inertes, imóveis. Não nos interessa isso aí. 3 homens entenderam quem era Jesus, esses 3, João, André e Filipe. Mas a grande população se manteve indiferente. E aí o Senhor pegou pesado e disse, se na cidade de Tiro e na cidade de Sidom eu tivesse feito o que estou fazendo aqui, toda a cidade tinha se convertido. Eu vou te ajudar a lembrar uma coisa, Ezequiel capítulo 28, Lá fala de um rei muito malvado. E é uma revelação. Aquele rei, nós temos pela palavra de Deus o entendimento da queda de Satanás. O rei de Tiro representava a queda de Satanás. Era como o Senhor estava dizendo assim, naquela cidade antiga de Tiro, uma cidade à beira-mar, do Mediterrâneo, onde afundou um navio essa semana. Uma cidade lá tinha um rei tão mau, uma população tão má, que aquele rei era a encarnação do diabo na terra. E Jesus está dizendo, se eu pregasse lá, onde o diabo governou totalmente, toda a população teria se convertido. E agora ele está dizendo, aqui eu trouxe o reino nessas duas cidades, Corazim e Betsaida, e vocês se mantiveram apáticos, não reagiram. Eu gosto de pessoas com opinião, não sei você. Eu prefiro que uma pessoa não concorde comigo, do que ela, mas lá dentro, ela não concorda contigo. E você prefere também ou prefere uma coisa de fachada? Eu prefiro que a pessoa diga, pastor, eu não concordo com isso aí. Tudo bem, podemos continuar conversando para ver se a gente consegue chegar num entendimento. E às vezes pode ser que não dá um entendimento. Tudo bem, essa é a tua opinião, eu tenho a minha, tenho a baseada na escritura. E as nossas vidas vai mostrar, o futuro vai mostrar quem está certo e quem está errado. Mas a pior coisa é a pessoa que fica aos estes olhando, não manifesta nem sim, nem não, ou diz um sim para te agradar. Se por acaso você faz isso, pare, mude de... Isso aí não dá certo. Ser um caniço, ser uma cana agitada pelo vento, não dá certo. Tenha opinião clara a respeito, claro, opiniões baseadas na escritura, a respeito da vida com Deus. Pois aqui essas duas cidades, irmãos, essas duas cidades estão agora debaixo de condenação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas duas cidades, Corazim e Betsaida, Jesus foi perseguido? Não. Ninguém fez nada contra Jesus nessas cidades. Eles poderiam dizer, os habitantes, mas nós não fizemos nada. Aí está a condenação. Quando a gente não faz nada. O que, que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Esse é o grande problema quando a gente diz, eu não fiz nada. Quando deveriam ter feito, aberto seus corações para o Senhor. Lembra daqueles homens na parábola que Jesus contou, que ganharam porções de moedas, chamadas talentos? Era peso de moeda. Um ganhou 5, um ganhou 3 e um ganhou 1. O que ganhou 5 pesos de moeda, multiplicou em mais 5, tinha 10. O outro multiplicou em mais 3, tinha 6. E o que tinha 1, pegou e enterrou. E quando o patrão voltou, um disse, pois bem, aqui estão 10 moedas, me deste 5, trabalhei e multipliquei. O que ganhou 3, disse, trabalhei e multipliquei. E o patrão dizia, muito bem, servo, muito bem. Foste fiel nessa porção, te darei uma porção maior. Aí veio, super satisfeito consigo mesmo, o que tinha enterrado o dinheiro. Olha aqui, patrão. Eu não perdi. Está aqui a tua moeda. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Olho no olho. Tu não pode devolver para Deus apenas o que tu ganhou. Tem que multiplicar. Tudo. Vida cristã, multiplique ela. A presença de Deus na sua vida, multiplique ela. Andando com Deus. Ah, Deus está aqui, ganhei de ti. Ganhei a minha vida, estou te devolvendo a minha vida lá no último dia. Você vai ter que se apresentar diante de Deus. Guarde o que estou te dizendo. Melhor e muito, muito, muito melhor do que você entrou no mundo. Você vai ter que sair muito melhor. Ah, eu estou entrando, estou terminando o meu último dia, estou entregando a minha vida para Deus lá no final, agora a vida biológica, física. Estou entregando igualzinho, entrei no mundo. Então, tenho que te dizer, no céu não entra. Porque nós entramos neste mundo cheio de defeitos. Herdamos algo de Adão e de Eva, que não nos permite entrar no mundo aqui, mas não permite entrar no céu. Nós temos que sair desse mundo muito melhor, cobertos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Conhecendo Deus, que entramos sem conhecer. Temos que encerrar nossa vida conhecendo Deus. E muito. Pois não basta dizer, Senhor, está aqui o que me deste. O Senhor vai dizer, servo malvado. Sai da minha presença, servo malvado. É isso que diz lá, na palavra de Deus. Bem, mas a dura crítica ainda não terminou. Me acompanhe. No verso 23. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, ou descerás até o inferno? Esse elevar até o céu, era uma expressão do dia a dia deles. E dizia, essa cidade é uma cidade rica, a cidade, ela vive o céu na terra, essa é a ideia. Cidade estava satisfeita consigo mesmo. Você sabe que nos Estados Unidos e Europa, muitos anos atrás, os crentes eram pobres. E os países, muitos deles, o país inteiro enriqueceu, melhorou muito de vida. E os crentes foram enfraquecendo na fé. Ah, mas pastor, então, ter um padrão de vida financeiro melhor enfraquece a fé? Não. Se a gente souber administrar isso bem, não. Mas se a gente não souber administrar, sim. Essa cidade, Cafarnaum, era uma cidade à beira-mar, uma cidade que vivia muito da pesca, então tinha recursos financeiros. Jesus foi morar lá uma época, pois o Senhor diz, essa cidade também é comparada a Sodoma. Quando falo de Sodoma, o que é que vem na tua mente? Perversão sexual, não vem na tua mente? Vem na nossa mente todos os desvalores, a desconstrução de tudo que é original, tudo que é biológico, foi transformado, misturado, parecido com o nosso tempo. Pois o Senhor está dizendo, se eu tivesse feito em Sodoma os milagres que eu fiz aqui em Cafarnaum, toda Sodoma teria se convertido. Jesus não tem nada de babaca, viu? De um, como diz no popular, um pamonha, um paspa morta. Um homem que faz esse discurso aqui é um homem que está perto da cruz. Sabiam? Quem ouviu esse discurso não ficou contente. Jesus ainda estava tentando sensibilizar aquelas pessoas. E ele fala que no dia do juízo, verso 22, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras cidades. E aí podemos então incluir as três, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O juízo vai ser menos severo para aquelas cidades malignas que não tiveram a mesma oportunidade que Corazim, Betsaida e Cafarnaum tiveram. Quanto mais você conhece as coisas de Deus, maior é a exigência do Senhor na tua vida. Você sabia? Então, não quero conhecer. Pode alguém pensar isso? Então, já decretou a tua perdição. Já puseste um ponto final. Mas quanto mais, tem um princípio espiritual aqui. A quem muito é dado, muito será exigido ou cobrado. O Senhor deu muito para essas três cidades. E essas três cidades, sua população, não reagiu positivamente. Eu creio que nós estamos vivendo, no nosso país inteiro, aqui na nossa igreja também, um tempo de fartura. Falo fartura de palavra de Deus, fartura um louvor desse, isso aqui é banquete espiritual, esse louvor nos ajudando a chegar na presença de Deus. O jeito que nós temos ministrado a palavra é fartura de Deus. Nós no Brasil também, o país todo deu uma melhorada financeira, melhorou muito. Você pode concordar comigo? Estou falando nas linhas gerais. Melhorou. A população tem mais dinheiro. Então parece que as pessoas teve essa maior. Tudo melhorou. Deus espera mais de nós, então. Se você tem mais dinheiro, não é só para gastar contigo. Um tempo atrás chegou uma pessoa e disse, pastor, ora por mim, para a prosperidade financeira. Oro. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Se tu ganhar mais, a obra de Deus ganha também? Ganha, vou. Então eu vou orar por ti. Se a pessoa diz, não, a obra de Deus não tem nada a ver com o que eu vou ganhar. Então eu não oro para formar egoístas. Eu vou te afastar do reino de Deus se der certo essa oração. Entenderam, irmãos? A obra de Deus tem que ganhar. Quando nós ganhamos, você tem saúde. Senhor, me dá saúde. Tá bom, vou te dar saúde. Mas o reino de Deus tem que ganhar com a tua saúde também. O irmão não fez uma viagem de 850 quilômetros para evangelizar dois tios idosos. 850 quilômetros para ir, 850, 1.600, 1.700. Isso custa dinheiro, 1.700 quilômetros. Mas vidas são mais importantes que dinheiro. Vidas são mais importantes, irmãos. O que o Senhor quer, e eu quero dizer a vocês hoje, irmãos, é para nós não deixar... que Deus está nos dando, dando, dando, e a gente de repente vai cruzando os braços e vai ficando apático e vai morrendo espiritualmente. Não, o Senhor tem muito mais. O Senhor, é como se tivesse o Senhor tocando a flauta. O Senhor tocando a música e diz, vamos, vamos, vamos. Ah, o Senhor tocou a flauta de Deus. As músicas, os sons do reino de Deus foram tocados naqueles dias. E muita gente diz, eu não gosto de música, pegando aquela ideia ali. Eu não gosto de brincar disso, Deus. Então, Deus também mandou João Batista, pregando uma palavra vigorosa, pregando condenação. E as pessoas também diziam, eu não gosto disso também. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, eu gosto muito de dizer para Deus, eu sei que é uma oração perigosa, mas eu gosto. Deus, o que o Senhor me serve, eu vou comer. O que o Senhor põe à minha mesa, agora não falando só fisicamente, espiritualmente. O que o Senhor me der, Senhor, para passar, eu vou passar. Sabe criança manhosa em casa? Eu não como isso, eu não como aquilo, não como aquilo outro. A maior parte do problema são os pais, mas esse é um assunto para a Tânia, tá? Não é meu. Ela que sabe disso bem. De repente Deus está te permitindo uma provação. E você diz, Deus, eu não gosto disso. Mas Deus, a provação é para te fazer mais forte. É para edificar a tua vida espiritual. E às vezes a gente diz, Deus, cessa com isso logo. Deus está construindo um crente forte dentro de ti. Se eu perguntar a você, quais os momentos que você mais cresceu com Deus? Provavelmente a resposta de todos nós é uma só. Nos dias difíceis. Nos dias difíceis, nós crescemos. Há poucos dias perdemos um irmão muito achegado aqui na igreja. E quando a gente e a família perdeu alguém, tem duas atitudes. Ou todo mundo entra em depressão. ou naquela hora a família se une, cada um dentro de si, se agarra a Deus e nós vamos crescer. E essa é a atitude. Essa tem que ser a atitude. Ou nós vamos esmorecer e ficar lamentando e lamentando. Dizer, Senhor, me dá forças para continuar. E levantamos a cabeça e vamos. É assim, meus irmãos. É assim. Quando Deus fala algo contigo, não diz, ah, eu já sei disso. Eu já conheço isso. Irmãos, eu já dei testemunho aqui. Eu estudo a Bíblia há 30 anos. Estudo, não só leio, estudo a Bíblia. Essa pregação aqui tem algumas horas de estudo. Mas eu não me meto. Senhor, hoje é aqui. Eu não vou brincar de pastor e nem brincar com Deus. Eu preciso me recolher a sós com Deus, para aprender sozinho com Deus algumas coisas. Eu vejo que é mais ou menos que nem a cozinheira. Geralmente a cozinheira está sozinha na cozinha. Os filhos estão dentro da casa, o marido às vezes está fora trabalhando. Na hora do almoço chega todo mundo, né? É. Eu me sinto assim, irmãos. Com amor, preparando a comida para os irmãos. A mãe preparando para os filhos. Ou o pai no domingo fazendo churrasco com amor. Para todo mundo na volta da mesa depois. Ah, mas tem horas que o assador está sozinho na beira da churrasqueira, não está? Está ou não está os homens aí? Mas na hora que está pronto, chega gente de tudo que é lado. Sai filho de tudo que é quarto. Né? É assim. A mãe fez as coisas lá, trabalhou sozinha. Na hora do bem bom, todo mundo está lá. Mãe, como nós te amamos. Às vezes eles amam mais a comida da mãe do que a mãe. Mas ou o amor, outras vezes, é junto. Irmãos, não fique apático. O que Deus te servir, Senhor, eu como o que tu pões à minha mesa. A minha mesa é espiritual também. Não fica escolhendo, Deus, isso eu quero, isso eu não quero. Isso... Não, não dá para escolher. Deus, me ajuda a não ficar imóvel quando o Senhor está me levando para algo novo. O reino de Deus era algo novo naqueles dias. Deus estava se movendo. As pessoas, Jesus diz que as pessoas estavam sendo curadas, libertas, salvas. Gente sendo transformada, bandidos, ladrões, estavam todos se convertendo. E boa parte, ou a grande parte... completamente inerte. Ah, sabe o que as pessoas dizem? Quando um grande pecador se converte, ou uma grande pecadora, todo mundo conhece aquela pessoa difamada. Ah, esse aí precisava de Deus mesmo. Alguns dizem, esse aí precisava da igreja, não é? E a pessoa diz, ele precisa, eu não. Ela própria está se condenando. Ela própria está se excluindo. Eu não preciso. Eu penso que quando Pedro, André e Felipe se converteram, eu só penso isso. Provavelmente muita gente disse, oh, esses caras aí precisam, esse Pedro é temperamental, esse homem é intragável, esse homem briga com todo mundo. Lembra o gênio dele como era? Esse homem aí tem que se converter mesmo. E os outros que se diziam bonzinhos, equilibrados, sabiam se controlar em situações de crise, os outros diziam, ah, eu não preciso. E isso grande parte da população dizia. Bom, eu entendo que você já compreendeu muitas coisas de Deus hoje à noite. Tudo bem? Captou algumas coisas para ti? O que vais botar em prática? Quando Deus fala, não faz que nem o filho, a filha, que de repente a mãe serve algo à mesa e diz assim, de novo isso aí, mãe? Assim, meio torcendo o nariz, né? De novo isso aí? Ou talvez um filho mais rebelde? Essa droga de novo? O que Deus te pedir, faça. E o que Deus te servir, como se fosse uma comida, coma. Quando Deus te pedir algo, não fique apático. O irmão testemunhou, né? A primeira vez Deus pediu, ele escamoteou, pelo que entendi. Ficou na dele, ah, faz de conta que não é comigo. Mas Deus é bom e Ele pede a segunda vez. Porque Ele quer que a gente cresça e Ele quer salvar alguém. Deus está te pedindo algo? Eu não estou falando aqui de dinheiro, irmãos. Olha, e eu tenho a graça e sou feliz em poder abençoar a obra de Deus porque sou abençoado. Mas Deus te pedindo o que Deus quer a tua vida. Teu tempo. Teu melhor. Porque Deus te deu e continua te dando o melhor. Deus continua. Para mim o ano está começando hoje. Estou voltando ao trabalho hoje. Hoje à tarde estive falando com Deus. Muitas coisas que eu quero para esse ano. Para outros já começou no dia 1º, né? Para mim começou no dia 15. Em termos de trabalho. Mas você pode ter chegado aqui hoje, mas em termos de reino de Deus, está caindo a ficha hoje, estou entendendo coisas que nunca entendi. Essa modalidade de vida, eu quero isso para mim. Então diga isso para o Senhor. Pode ser que você já ouviu muitas vezes a palavra de Deus e ficou meio indiferente, mas hoje Deus falou comigo e me tocou. Então, te move na direção para a qual Deus te chama. Aquilo que Deus te pede. Não diga, hoje não, Senhor. Porque o Senhor ainda está tocando a flauta com os sons do reino de Deus. E convidando, vamos brincar? Pegando essa palavra de Jesus. Vamos brincar? Como se fossem crianças. Vamos nos alegrar? E você diz, vamos. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. E por uns momentos, fale com Deus. Uma conversa bem íntima sua com o Senhor. Pode ser que o Senhor tenha te pedido que você tenha mais tempo na presença dEle. O Senhor te chamou, tocou o som, a flauta de Deus, emitiu o som de um chamado para estar mais tempo com Ele. O som de Deus pode estar te chamando para conhecê-lo mais pela Escritura, pela Bíblia. Comece a andar mais com os olhos na sua Bíblia. Pode ser que Deus está te chamando para congregar regularmente. Se alguém aqui oscila, dia sim, dia não. Deixe essa nota do reino de Deus tocar tua alma. Pode o Senhor estar te chamando para jejuar. Para se abster de comida um dia por semana. Ou às vezes um período. E você não gosta desse som. Ah, essa nota não, Senhor. Não escolha. Obedeça. Pode que a nota do reino de Deus. Esse som do reino de Deus pode estar mexendo nas tuas finanças. E você sabe que o dízimo é do Senhor. Não é uma lei. Porque quem ama não precisa de lei. Se você ama Deus, não precisa de uma lei te exigindo isto. Mas por amor, nós ofertamos até mais. Pode o Senhor estar te chamando para testemunhar, para visitar ou idosos, ou jovens, ou asilos, hospitais, tantas coisas. O Senhor pode estar te chamando, ou já te chamou e você fez que não ouviu. E hoje Ele volta a chamar. Mas tem um chamado maior. Tem um som maior sendo tocado pela flauta de Jesus, convidando a você se alegrar. A vida no reino de Deus é uma alegria. E o que vai te gerar a maior alegria não é o que você vai fazer, mas é o que você vai receber. O que Jesus fez por ti. Você vai receber o amor dEle. E se você está aqui e nunca disse para Jesus: eu te convido, Senhor, a entrar no meu coração. Eu me submeto a ti. Eu também quero, Senhor, estar entre aqueles poucos que disseram sim. Eu quero, Senhor. Eu quero me livrar destes ai da condenação. Senhor, eu abro meu coração a ti. Quero você faça isso hoje pela primeira vez. Quero você que estava ou frio ou morno. E você pode retomar hoje uma vida intensa com o Senhor. Se você está entre esses dois tipos de pessoas que eu falei, você pode levantar uma mão ao céu como um sinal de pedido de ajuda de Deus. Senhor, eu me rendo, eu recebo o teu reino na minha vida. Você pode dizer isso para Ele. Pode fazer o sinal. Se você nunca fez isso, ou já fez esse gesto interior, se desperdiçou, enfraqueceu. Deus está se movendo, como lá nos dias de João Batista, nos dias de Jesus, Deus está se movendo. Não fique inerte, indiferente, apático, não. Eu tenho certeza que muita gente boazinha, muita gente comportadinha, vai perder o reino de Deus, porque nunca se decidiu pelo reino. E gente que andava totalmente estragada em suas vidas, vão estar entrando no reino de Deus, porque num determinado dia disseram sim ao Senhor. Quer você esteja entre os comportados, você precisa de Jesus. Quer você esteja entre os desregrados, você precisa de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pela clareza da tua palavra, Senhor, te louvamos. Obrigado. Por todos aqueles que estão dizendo sim, Senhor, eu não quero ser morno nem indiferente, nem ficar me ajustando ao mundo. Obrigado, Senhor. Venha o teu reino. Todos nós podemos pedir para o Senhor: venha o teu reino na minha vida, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu governo, Senhor, sobre mim. Se eu estou te pedindo, Senhor, é porque de coração eu me submeto. Venha o teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou te dar uma última informação. Pesquisadores, fazendo escavações, acharam onde ficava a antiga cidade de Sodoma e Gomorra. Elas ficavam bem pertinho do Mar Morto, um ladinho ali, no litoral do Mar Morto, bem no sul do Mar Morto, está lá em Israel. E o incrível que as três cidades que tiveram a maior oportunidade do mundo, numa delas Jesus até morou. Até hoje os pesquisadores não conseguem saber a localidade certa. Incrível. A cidade marcada pelo pecado já foi descoberta. E as que tiveram a oportunidade até hoje não foram achadas. Jesus não disse, ai de ti, para aquelas três cidades? As ditas cidades boazinhas, que nunca fizeram nada contra Jesus. Você já pensou? Não basta não fazer nada. No reino de Deus, quem não faz nada, não serve. Tem que se decidir pelo Senhor. Isso está firmado no teu coração? Está firmado? Eu sempre digo a mesma coisa no final aqui. Que noite linda. Que noite linda aqui com o Senhor.